Esta é a rádio que só toca sucesso, liderando a audiência. No Boteco da Sofrência só toca sucesso. Tem ouvinte pra falar com a gente. Alô? Oi, alô? Eu estou aqui ligada na programação. Toca pra mim um modão daqueles que dói no fundo do peito. Você pediu, a gente toca.